com vocês, a banda mais romântica do Brasil, Violão de Ouro. Quando olho em minha volta, onde quer que esteja, eu sinto a solidão. Vivo nesse desespero e você não vem, por que razão? Minha vida está perdida, já não sei pra onde eu devo caminhar. O meu tempo eu sei pouco, é preciso amor me encontrar. Me encontrar, me encontrar, me encontrar, me encontrar, me encontrar. Pra dizer que eu fui um tolo, pra dizer que só você é meu amor. Pra dizer que o meu caminho tem que ser aonde você for. Só agora eu entendo que não posso nunca, nunca lhe deixar. Cada instante eu vou morrendo, é preciso amor me encontrar. Me encontrar, me encontrar, me encontrar, me encontrar, me encontrar. Pra dizer que eu fui um tolo, pra dizer que só você é meu amor. Pra dizer que o meu caminho tem que ser aonde você for. Só agora eu entendo que não posso nunca, nunca lhe deixar. Cada instante eu vou morrendo, é preciso amor lhe encontrar. Me encontrar, me encontrar, me encontrar, me encontrar, me encontrar, me encontrar, me encontrar, me encontrar, me encontrar, me encontrar. As águas correm para os rios correm para o mar. As águas correm para os rios correm para o mar. Só o pranto dos meus olhos eu não sei, não sei onde vai parar. No inverno e no verão, só não chora neste mundo quem não tem um coração. As águas correm para os rios correm para o mar. Só o pranto dos meus olhos eu não sei, não sei onde vai parar. Thank you. as águas correm para os rios, os rios correm para o mar. Só o pranto dos meus olhos, eu não sei, não sei onde vai parar. Só o pranto dos meus olhos, eu não sei, não sei onde vai parar. Chora toda a natureza, no inverno e no verão. Só não chora neste mundo para os rios, os rios correm para o mar. Só o pranto dos meus olhos, eu não sei, não sei onde vai parar. Só o pranto dos meus olhos, eu não sei, não sei onde vai parar. As noites meditando, revivendo meu castigo, em meu quarto de saudades, solidão mora comigo. Por onde anda quem me quer? Quem não me quer, onde andará? o que será da sua vida? Da minha vida, o que será? Não sou capaz de ser feliz nos braços de um amor qualquer. Ah, se uma fosse a outra que eu amo tanto e não me quer. Que eu quero não me quer. Vocês, quem me quer mandem embora. E por isso eu já nem sei. Passo as noites meditando, revivendo meu castigo em meu quarto de saudade. Solidão mora comigo. Por onde anda quem me quer? Quem não me quer, onde andará? O que será da sua vida? Da minha vida, o que será? Não sou capaz de ser feliz nos braços de um amor qualquer. Ah, se uma fosse a outra que eu amo tanto e não me quer. Ah, se uma fosse a outra que eu amo tanto e não me quer. Obrigado, gente, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, Feira Santana. Não posso ver-te triste, porque me mata. Teu semblante infeliz, meu doce amor, me causa pena ao pranto, se tu derrama e se enche de angústia meu coração. Eu sofro mais que tudo se te entristece. Não quero que a incerteza me faça chorar. Nós dois, amor, juramos eternamente. E se os mortos amam depois da morte, amamos mais. Se eu morrer primeiro, tu me promete, sobre o meu peito inerte, deixar cair todo pranto que mostra sua tristeza, para que todos saibam do teu querer. Se eu morrer primeiro, tu me promete, escreverei a história do nosso amor. Escreverei com sangue, com tinta sangue, um coração. Porque me mata. Nós dois, amor, juramos eternamente. E se os mortos amam depois da morte, amamos mais. você ia morrer primeiro. Tu me promete sobre o meu peito inerte deixar cair todo pranto que mostra sua tristeza, para que todos saibam do teu querer. Se morrer primeiro, te prometo, escreverei a história do nosso amor. Com minha alma cheia de sentimentos, escreverei com sangue, com tido sangue, um coração. Brasil, boa noite, Feira de Santana. Boa noite, Bahia. Obrigado pela presença de todos. Verônica, me sinto tão só quando não estás junto a mim. Verônica, eu quero dizer que te amo tanto e não posso mais, que te quero tanto, amor. Quero teus olhos olhar, quero tua boca beijar. Sinto tão só quando não estás junto a mim. Verônica, eu quero dizer que te amo tanto e não posso mais, e te quero tanto, amor. Quero teus olhos olhar, quero tua boca beijar. Verônica, me sinto tão só quando não estás junto a mim. Verônica, eu quero dizer que te amo tanto e não posso mais, e te quero tanto, amor. Agora homenagem ao meu grande amigo Valdir Soriano, uma das músicas mais românticas do Brasil. Vão cantar comigo? Amigo, por favor, leve esta carta e pegue aquela ingrata e diga como estou.

diz pra ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Trama do sucesso, mundo particular. Solos de guitarras não vão me conquistar. Thank you.

não te vejo. Cada vez você distante, mas eu gosto de você. Porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem perceber. Só você, só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos, trate tudo de nós dois e joga fora nossos medos. Essa galera apaixonada, diz o que diz? Vai minha saudade. A minha solidão por ela, pra valer no meu viver. A minha solidão por ela, pra valer no meu viver. Violão de ouro! Senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde venho, pra onde vou. De onde venho, não importa, pois já passou. O que me importa é saber pra onde vou. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho só como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Nenhuma palhoça no canto da cega será o nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas há pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Comigo, oh, oh, oh, oh. Vem morar comigo. Tem um violão que é pras noites de lua. vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Comigo, oh, oh, oh, vem morar comigo. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo. Vem morar comigo. Vem morar comigo. Ser doce a minha mesa e entre tragos ele todo meu amor. Transcorreram só duas semanas, como em sonho minha vida se acabou. Desde então os rios do meu pranto confortaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe de meus males são tão grandes que me partem o coração. Mas tão forte eu sei que está em minhas mãos, aliviai-me desta amargura. Se o amor nasceu de uma cerveja, outra cerveja beberei para esquecer. O amor que surge em uma mesa, entre espumas terás de terminar. Uma noite ser doce a minha mesa e entre tragos e de todo meu amor. Transcorreram só duas semanas, como em sonho minha vida se acabou. Desde então os rios do meu pranto confortaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe que meus males são tão grandes que me partem o coração. Mas tão forte eu sei que está em minhas mãos, aliviai-me desta amargura. Se o amor nasceu de uma cerveja, outra cerveja beberei para esquecer. O amor que surge em uma mesa, entre espumas terás de terminar. Hoje eu vi de coisas vulgares, de carros velozes, de vinhos e champanhe, sem saber o que hoje fazer, sem saber onde ir amanhã. Uma casa alugada em desordem, na sala o retrato querendo falar. Na parede uma sombra ficou, a minha vida da insônia está. Desde que se foi, desde vivo eu caminhando incerto. Meu amor morreu. Desde que se foi, nunca mais voltou. Siga o teu caminho, meu amor, adeus. Que me dera voltar ao passado, trazer as lembranças que a vida marcou, as conversas de amor de nós dois, nossos planos que o tempo apagou. Hoje eu vivo de coisas, lugares e amores inúteis, tão fácil de amar. Sou mendigo de um sonho banal, um perdido que quer se encontrar. Desde que se foi, desde vivo eu, caminhando incerto, meu amor morreu. Desde que se foi, nunca mais voltou. Siga o teu caminho, meu amor, adeus. Desde que se foi, desde vivo eu. É verdade? Meu amor, adeus. Eu sei que ainda me ama, muito embora tenha cumprido uma jura perante ao altar. Quando eu a vejo, minha alma chora e o coração reclama. Que horrível drama, tão perto de quem amo, sem poder amar. Palavra mais linda que a gente escreve, ninguém se atreve a apagar a chama que vem do amor. Por isso é que eu canto, escondendo a mágoa que minha alma invade, para que mais tarde o próprio destino saiba se errou. A gente escreve, ninguém se atreve a apagar as chamas que vem do amor. Por isso é que eu canto, escondendo a mágoa que minha alma invade, para que mais tarde o próprio destino saiba que sou. Assim como um dia triste não tem calor, estou me sentindo triste sem seu amor. Se foi para muito longe sem um adeus, partiu destruindo todos os sonhos meus. Voa, paloma, e vem devolver minha calma. Traga o seu calor pra aquecer minha alma. Vem, as melancolias estão de volta. seu amor, nada mais importa. Onde quer que eu vá, estou sempre esperando pra dizer que apesar da tua ausência, sempre te amarei. Onde quer que eu vá, estou sempre esperando pra dizer que apesar da tua ausência, sempre te amarei. Aquecer minha alma. Velhas melancolias estão de volta. Pois sem o seu amor nada mais importa. Onde quer que eu vá, estou sempre esperando pra dizer que apesar da tua ausência, sempre te amarei. Onde quer que eu vá, estou sempre esperando pra dizer que apesar da tua ausência, sempre te amarei. Nossa vida seria um paraíso sem fim, vivendo para o amor, sem nunca ter que chorar. Ah, seria bom se eu pudesse contigo casar.

Eu sei que tu vais me deixar, mas a razão quero saber. Diz meu bem, por que faz parte? Não sei se vou me acostumar. Olhar em volta e não te ver. Não quero que um outro alguém te faça infeliz. Diz meu bem, o que foi que eu fiz? À noite eu te chamarei, sabendo que não vais voltar pra mim. Jamais perdeste, imaginei. E tão sozinho eu sofrerei. Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor. Ouvi bem, és o meu amor. Sabendo que não vais voltar pra mim. Jamais perdendo, imaginei. E tão sozinho eu sofrerei. És o meu amor. Ouve bem, és o meu amor. Chuva caindo sem parar. Meu Deus, será que o Senhor se zangou? Que só por isso o sol retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Meu Deus, eu pedi ao sol se esconder um pouquinho. Pedi pra chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Oh Deus, eu não rezei esse Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi esse pobre que não sabe fazer oração. Oh Deus, perdoe eu encher meus olhos de água e ter pedido cheio de mágoa. O sol inclemente se a retirar. Desculpe, eu pedia toda hora pra chegar no inverno. Eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou no meu Ceará. Thank you. de mansinho, pedi pra chover, pra chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Ó Deus, se eu não reveria esse homem, perdoe. Eu acho que a culpa foi esse pobre que não sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe encher meus olhos de água e ter pedido cheio de mágoa o sonho clemente se arrepirar. Desculpe, eu pedia toda hora pra chegar no inverno. Desculpe, eu pedi para acabar do inferno que sempre queimou no meu Ceará. Eu daria tudo que tivesse para voltar aos tempos de criança. Eu não sei por que a gente cresce se não sai da gente esta lembrança. Aos domingos, missas na matriz cidadezinha onde eu nasci. Ai meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Ibiraí. Que saudade da professorinha que me ensinou do beabá. Onde andará Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada, quantas travessuras eu fazia, jogo de botões sobre as calçadas. Eu era feliz e não sabia. Censuradão, prefiro viver com ela, não quis